some more. Watch this. Aperte o play, DJ, manda o som, põe na pista. Let's get it on. Liga os mano que eu tô no rolê. Liga as mina que hoje nós quer mandar ver. Eu sou tipo assim, tipo os cara romântico em busca de amor a milhão, supersônico. O que importa é amar e viver. A vida é curta, não há tempo a perder. JC e ND, é nós na cena já de Brasília. SP, Diadema, rap nacional é o nosso som. Flashback, black também é bom. Quer saber, mano, é tudo igual. Uns têm dinheiro e outros moral. E respeito se conquista, compreende, né? Se é que me entende. Eu sei quem trame, quem tá comigo, quem diz e quem são verdadeiros amigos. Todos me amam, vai que cola. Não cai nessa, nem rola. Malandragem é saber viver. Malandragem é compreender. Que nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem esquenta, nego, nem estressa. Rola pra frente, muda as conversa. O que liga é ser natural, sem ter que apelar pra ganhar moral. Um brinde ao grande guerreiro, um brinde ao amor, amor verdadeiro. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Ou corre com nós ou nem vira. Demagogia não me interessa. O que eu quero é cobrar quem só fez promessa. Não quero palavras, quero atitude. Malandro, escuta, mas não se ilude. Quem não quer crescer, ter progresso. Quem não quer rimar e ser sucesso. A vida é aprendizado. E quem não é visto, não é lembrado. Mas é tipo assim, na moral. Sem subir pra cabeça, se não pega mal. Busca seu sonho, vai na fé e deixa ser o que Deus quiser. Voltei ao passado, lembrei do tempo. Cantei mais amor e mais sentimento. Manos e minas em busca de amor. Emoções eu vivi, valeu, chique show. É que tá, é nós não paga pra vacilar. Desiste só quem é fraco e vira casaca e vira ingrato. Quem quer dinheiro tem que trabalhar. Quem quer vencer tem que se dedicar. Se quiser vem de cara limpa que a gente conversa, debate essa fita. Pelo amor à periferia, mais amor e mais alegria. O rap não para pra quem acredita. O rap não para pra quem se dedica. Poetas de rua transforma em canção. Cotidiano do gueto, irmão. Que adianta eu de cara feia, subindo o morro, descendo a ladeira. Deixando de sorrir, de viver. É só atraso, irmão, pode crer. Quem não quer carrão, casa boa. Quem não quer tá sorrindo à toa. Quem não quer casar, ser feliz. Quem não quer, me prova, me diz. São Paulo corre constante atrás do dinheiro e dos diamantes. Os loucos descem o asfalto, fazem a festa com som bem alto. José acorda Maria e vai pro trabalho que já é dia. Tá no corre, então tá beleza, tudo na paz, ó que firmeza. Um sonho de liberdade é quebrar as correntes dessa maldade. Matar a demagogia que acaba com os sonhos da periferia. Os homens invadem o beco, os moleque bagunçam o coreto. A família tá lá no morro, sofrendo com fome, pedindo socorro. A favela tá abandonada, a política suja nunca fez nada. Mas a fé continua forte no leste, no oeste, no sul e tomar um vinho com as mina do lado fazendo carinho. Cantar mais amor no gueto, pegar de jeito e fazer direito. Véi, na boa, sente o som. Vamos viver o que é bom. Mais amor entre as mina e os mano. É disso que eu tô falando.